aleluias. E nós podemos expressar todo o carinho, todo o amor que foi ministrado às nossas vidas pelo Senhor. A sua palavra diz que Ele tirou de nós o coração de pedra, nos deu um novo coração e colocou dentro de nós o Seu Espírito. E nós podemos, como irmãos, expressar todo o calor, abençoando a vida uns dos outros como uma grande família, a grande família de Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus e frutos. Glória do Senhor, uma família, vivendo.